Tatuei na minha alma seu rosto, meu paladar já tem o seu gosto. Então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar. Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída. É que simplesmente quando se cala e que seu corpo joga na minha cara. Mas o principal, você não fala, você cita, faz um bom dia virar poesia. Você não beija, você humilha. Você não beija, você humilha. Encontrei em você minha paz escondida. Encontrei em você minha paz escondida. Tatuei na minha alma seu rosto, meu paladar já tem o seu gosto. Então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar. Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída. É que simplesmente quando se cala, aí que o seu corpo joga na minha cara. Mas o principal, todas as bocas que eu beijei na vida, você não fala, você cita, faz um bom dia virar poesia. Você não beija, você humilha. Você não beija, você humilha. Você não beija, você humilha. Todas as bocas que eu beijei na vida, você não fala, você cita, faz um bom dia virar poesia. Você não beija, você humilha. Você não beija, você humilha. Encontrei em você minha paz escondida. Encontrei em você minha paz escondida. É que você não beija, você humilha. Seu rosto. Muito obrigada, gente.